de olhos ao terceiro dia, renascido, ressurreto, ele estaria. Abriu a sepultura e lá ele não estava. Cumpriu o que prometeu, cada palavra. A morte não pôde segurá-lo por muito tempo. Na terra e no céu, em todo o firmamento, todo poder e domínio está em sua mão. Depois dele, todo sacrifício é vão. Apenas um morreu por todos os pecados. O preço já foi pago, tudo perdoado. É, tá tudo certo, tudo consumado. Plano perfeito, como poderia dar errado? Pelo mundo correu a notícia da ressurreição. Quem crer e for batizado terá a salvação. Fato simples, porém, difícil de acreditar. Já que o homem tem por natureza duvidar. A fé não se explica, mas traz felicidade quando se acredita na mais pura verdade. Eu sei que o meu Redentor vive para sempre, e com ele eu vou viver eternamente. Todo poder está em sua mão, em sua mão. Eu acredito na ressurreição, na ressurreição de Cristo. No Filho de Deus que morreu por mim e por você. Todo poder está em sua mão, sua mão. Eu acredito na ressurreição, na ressurreição de Cristo. Chega mais, MC Dom. Chega mais, porque está tão distante assim. Minha música é um imã, feito com muita rima, em cima da batida, ideia objetiva. Mas tem gente que prefere ignorar, dividir, complicar, separar, sei lá. Será que você me entende ou não? Preste atenção, irmão. Assunto 1, ressurreição. 2, tá envolvido tanto eu como você. Só que eu já vivo a diferença. A nova vida na presença que Jesus conquistou quando ressuscitou. E por isso aqui estou, e convidando vou você e você pra sentir a verdadeira paz que o sol da justiça traz. E isso só ele faz. Pode tentar ignorar o que digo, me chamar de louco, fanático ainda é pouco. Meu Redentor vive e viverá eternamente. Aqui é Dom, soldado, linha de frente. Alternativa, se fortalecendo a corrente. Então vem, é tudo com você. Levante sua mão pra ressurreição. Todo poder está em sua mão. Pode crer em sua mão. Eu acredito na ressurreição, de Cristo. No Filho de Deus que morreu por mim e por você. Todo poder está em sua mão. Eu acredito na ressurreição de Cristo. No Filho de Deus que morreu por mim e por você. Se um dia você for passear em Israel, em Jerusalém, não olhe pro céu, não. Olhe pra dentro da tumba vazia. Ele não está lá, cumpriu a profecia. Pode procurar, você não vai encontrar. Que vivo ele está e um dia vai voltar pra nos buscar, pra poder comemorar a sua vitória e do seu lado ficar. Eu tenho certeza, absoluta convicção. Recebi o amor, recebi a salvação. Posso falar, cantar, dançar, me alegrar. Sou protegido pelo leão da tribo de Judá. Homem-Aranha, Superman ficou pra trás. Até o mano que fugiu de Alcatraz. Mr. M, Houdini, não tem pro Super Cine. Hollywood, se um dia fizer um filme, chamo Jorge Lucas pro efeito especial. E ainda assim vão ter que pagar um pau. Não vão conseguir descrever com exatidão o exato momento da ressurreição. Todo poder está em sua mão, em sua mão. Eu acredito na ressurreição de Cristo. Vem comigo, vem, no Filho de Deus que morreu por mim e por você. Todo poder está em sua mão. Eu acredito na ressurreição de Cristo. Jesus, no Filho de Cristo. Deus que morreu por mim e por você. Todo poder está em sua mão. Eu acredito na ressurreição de Cristo. No Filho do Homem que morreu por mim e por você. Todo poder está em sua mão. Em sua mão. Eu acredito na ressurreição de Cristo. Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Todo poder está em sua mão. Pode crer. Eu acredito na ressurreição de Cristo.